Esse é mais um trabalho que eu faço e sou muito agradecido a Deus. Trabalho diferente. Eu quero homenagear o meu irmão sertanejo, porque como um bom sertanejo que sou, eu vim da roça, embora viva tantos anos na cidade, nunca perdi as minhas origens como um bom caipira que sou, e assumo isso. Gosto da sanfona, gosto da viola, gosto da carne seca, do feijão, gosto da farofa, enfim, gosto daquilo que é bom. E esse trabalho eu quero deixar para os meus netos, para os meus bisnetos, trabalho diferente. Com a ajuda de Batista aí, de Batista Araújo, eu mesmo toquei a sanfona e queria aqui aproveitar e fazer uma homenagem ao homem do campo com a poesia. Diz mais ou menos assim: alma livre como os pássaros que gojeiam pelo ar, assim é o sertanejo no seu jeito de olhar. Coração puro, valente, é um homem de ação, que conhece a terra fértil com a palma da sua mão. Com a linguagem específica, porém dada por Deus, em cada alma, em cada olhar, você vê o próprio Adão. Na sua primazia, na sobrevivência do sertão, não fala a língua dos anjos, mas sim a dos animais. Uma espécie de Noé, coisas que não se vê mais. Este matuto valente, de tanto plantar semente, está calejado as mãos. Tira o seu chapéu contente, olha para o céu e sente vontade de agradecer a Deus. E na sua ignorância, confunde orar com rezar. Mas Deus entende tudo lá de cima para cá. Vou terminar esta poesia agradecendo a Deus, que me deu inspiração de lembrar do meu irmão, tão sofrido e esquecido por esta grande nação. Deus abençoe o sertão e todos os sertanejos. E aonde quer que eles estejam, que Deus livre-os da aflição.